gosto de buscar o significado das palavras, né? Porque cada vez que eu busco, eu consigo entender um pouco melhor o que aquilo quer dizer. Porque a gente sabe de tudo, mas às vezes de uma forma errada. Inveja, o significado da palavra, é desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade do outro. Interessante, né? Desgosto ou pesar. E pesar significa tristeza, sofrimento. Então eu sofro com aquilo que a outra pessoa tem ou simplesmente com a felicidade dela. Então a inveja pode ser sobre alguma coisa material ou alguma coisa imaterial. Simplesmente está se sentindo feliz, aquilo me causa inveja. Desejo violento de poder ter o bem alheio. Violento. Definição de dicionário isso aí. Mas a gente lê e interpreta e compreende um pouquinho melhor o que é esse sentimento negativo que brota na gente, sem a gente perceber. É tão natural, é tão nosso, que a gente não se dá conta. Uma definição mais profunda, mais filosófica, diz que inveja é incapacidade de reconhecer uma falha minha. Eu não consigo entender isso como uma incapacidade. Eu simplesmente sinto esse negativismo por aquilo que eu estou vendo. Mas é uma incapacidade de reconhecer uma falha minha. E aí, então, eu projeto no outro esse meu sentimento. É bem interessante, né? Bem profundo. Isso vai nos levar a várias reflexões em cima disso, o porquê que a gente age dessa maneira. Se a gente consegue observar friamente aquilo que está gerando, a gente vai tentar chegar até a causa profunda disso, dessa felicidade, desse ter que gera em mim essa incompreensão. O Leandro Carnal, que todo mundo conhece, porque se tornou uma pessoa bastante pública, né? Ele diz que a inveja começa na família. E ele explica o que ele quer dizer com isso de começar na família. Ele cita a parábola do filho pródigo. Eu não vou contar toda ela aqui, mas a gente pode até procurar depois e reler ela. Onde, dentro da parábola, um filho questiona o pai pela bondade do pai com relação ao outro filho. Que ele, estando ali presente, não tem o mesmo reconhecimento que o outro tem. É a inveja que se manifesta e Jesus utiliza da parábola realmente para mostrar esse sentimento. Tem uma outra parábola também, parábola do trabalhadores da última hora, onde também na hora do final do dia, onde o Senhor paga os funcionários, ele paga aquele que trabalhou o dia todo com uma moeda e aquele que trabalhou uma hora também com uma moeda. E aquele que trabalhou o dia todo se acha injustiçado e vai questionar ele. Vai questionar e ele diz, mas nós acordamos uma moeda. Eu estou te pagando o que a gente acordou. Não está certo? Eu sou bom e quero dar para o outro a mesma coisa. Então ali também levanta de novo esse sentimento de inveja, para a gente perceber as parábolas, né, historinhas, às vezes que a gente não entende ao pé da letra, e que 2000 anos depois a gente consegue de novo aplicar elas no nosso dia a dia. Esse é como se fosse um germe dentro de nós que se manifesta de forma dura, né, feroz, e a gente nem percebe. O Beto perguntou antes, né, se a gente é invejoso, mas a gente pergunta assim, pergunta não questiona, né? A gente percebe a inveja sempre no outro. É sempre o outro que é invejoso. A gente não percebe o negativismo dentro de nós, muitas vezes. É sempre o outro. Então a gente às vezes coloca que as coisas vão ruim no nosso dia a dia, né? Não estão acontecendo de forma que a gente deseja, porque a gente é muito vítima de inveja. Tem sempre alguém, principalmente no nosso ambiente de trabalho, que tem inveja de nós. Então aquilo ali tranca a nossa ascensão, a nossa felicidade, é sempre o outro. Mais um ponto para a gente questionar depois internamente. Os nossos vitimismos de colocar sempre os nossos problemas fora de nós. Não importa o quanto eu faça, o quanto eu tenha, o quanto eu consegui. A questão da inveja, ela sempre nos coloca numa relação de comparação. Eu posso ter tudo que eu tenho, me sentir feliz, mas se eu perceber que alguém próximo tem a mesma coisa, ou um pouquinho mais, aquilo me causa desconforto. Aquilo me incomoda. A gente pega um exemplo que talvez a gente conheça, porque os exemplos são frequentes. Uma pessoa que trabalha 10 anos numa empresa e ganha um salário X. Vamos botar ali 2 mil. Ela está feliz com aquilo ali. Ela consegue, com aquele valor simbólico, ela consegue realizar todas as tarefas materiais da vida dela. Ela realiza todas as suas necessidades. E entra na mesma empresa um jovem lá de 17 anos, nesse exemplo, e vai ganhar a mesma coisa que ele. O que acontece com essa pessoa? Que nem todo mundo é assim, mas vamos usar o exemplo, né? Ela se sente injustiçada porque com 10 anos entra alguém com bem menos experiência que ela, com bem menos necessidades, talvez, do que ela, ganhando a mesma coisa. Ela não gosta disso, ela se sente injustiçada também. Ela vai procurar o patrão dela, vai reclamar, vai achar que aquilo não está certo. É um exemplo corriqueiro que talvez a gente não veja, não conheça, não saiba, mas que acontece. Então, esse sentimento de inveja, ele está ao nosso redor também. Mas, principalmente, ele está dentro de nós. Porque não adianta a gente saber das coisas que acontecem fora. A gente tem que saber o que acontece dentro. Porque é só isso que a gente vai conseguir fazer para tentar mudar. Então, essa questão de comparação, ela é muito forte. Não adianta eu ter o que eu tenho se alguém perto de mim tem mais. E quando ele fala lá, o Leandro, que nasce na família, e cita o exemplo das parábolas, muitas vezes dentro do seio familiar, entre irmãos, já começa a correr uma disputa, um sentimento, porque de repente um dos irmãos é mais obediente, faz aquilo que os pais pedem, é tratado de forma diferente por causa disso, e o outro, que não faz, ou que é um pouquinho mais rebelde, ou que... Enfim, não é igual. Ele se sente também desprestigiado com os pais. E aí começa uma disputa. Ele até cita, de uma forma até irônica, no tom de brincadeira, que quando não existe isso entre irmãos, pode ser que aconteça quando entre na família um cunhado, um genro, que de repente também vai ser tratado de forma diferente, e aí começa de novo aquela questão. Mas para a gente perceber a questão de novo da comparação, que a gente está sempre buscando dentro da lateralidade estabelecer aquilo que falta dentro de nós. O sucesso do outro me incomoda, mesmo que eu esteja dentro da minha concepção esteja bem, o sucesso que o outro está alcançando acaba me incomodando. Então, o invejoso, e eu disse que a gente às vezes não percebe, mas ele não tem sossego. Ele não tem sossego porque daqui um pouco o outro está bem e de novo aquilo gera nele um problema. Lembrando que problema desse tipo, ele se transforma em doença. Isso já é uma doença, esse tipo de percepção, ele já é uma doença. Mas as doenças que começam a nível mental, emocional, elas agregam e se transformam na questão física. Então, daqui a um pouco a gente está lá meio quebrado, meio isso, meio aquilo, e se acha mais injustiçado ainda, porque a gente se cuida e o outro que não faz nada está bem. Então, de novo, a gente olha lateralmente. Mas quando alguém nos faz alguma coisa, quando alguém nos agride ou fala alguma coisa, ou faz alguma coisa que a gente se sente agredido, isso gera em nós um sentimento que é o ódio, a raiva. Então, esse sentimento de raiva, de ódio, ele tem uma algo bem claro que foi produzido. A gente tem contra o que se revoltar. Mas a inveja não, porque a inveja ninguém fez nada contra nós. As pessoas simplesmente estão levando a vida delas e nós, nessa projeção, nos sentimos mal. Então a inveja ela é um sentimento que acaba sendo camuflado. A gente não vai lá do outro lado da rua lá destruir o carro que o cara comprou, que a gente achou lindo. A gente não pode fazer isso. A gente fica só torcendo, né? Para que ele se quebre. A gente não vai fazer nada. Então ela é camuflada. Só que nessa camuflagem que produz, a gente acaba sendo negativo. A gente acaba baixando o nosso padrão de vibração. Quando a gente baixa esse nosso padrão de vibração, a gente acaba se contatando com outros que andam nesse mesmo padrão negativo, baixo, inferior. Semelhantes atraem semelhantes, né? A gente já repetiu isso aqui. E dessa forma, nesse negativismo que a gente acaba se tornando cúmplice de outras mentes iguais, a gente acaba sendo alimentado por esse mesmo sentimento. Então a gente reforça mais ainda esse nosso sentimento de vitimismo, de que nós estamos sendo injustiçados perante aquela situação apresentada. É uma coisa bem matemática, né? Negativo com negativo, soma. A gente aprendeu lá, nos primeiros anos de escola, isso. Negativo com negativo, soma. Então, às vezes, a gente está cheio de problema e não sabe de onde. A gente tem que começar a ser um pouquinho mais positivo para, dessa forma, conseguir anular esse negativismo que, às vezes, tenta nos rondar. Então, mais uma vez, está na nossa mão fazer a coisa ser diferente. Não adianta só colocar a culpa fora, no externo, que a gente está sendo alvo, vítima, enfim, pode chamar o que quiser. Não adianta. Nós estamos produzindo, atraindo, nós estamos sendo cúmplices, que foi a palavra usada, dessa situação negativa. E por fim, né, tudo aquilo que nós temos, que acaba tendo esse valor secundário dentro dessa observação, a gente tem que parar e compreender um pouquinho melhor. A base de tudo, de conseguir romper esse ciclo, é o autoconhecimento. A segunda definição que eu disse, ela era uma definição mais profunda, que falava dos nossos problemas internos. Nós temos que nos conhecer para poder perceber essa carência que nós estamos projetando, essa insatisfação que nós estamos manifestando, para poder deixar de fazer isso. O contrário da inveja é a bondade. Então, será que a gente consegue ser bom o suficiente para deixar de ser invejoso? Se estamos sendo uma coisa, a gente sabe, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. A física diz isso, mas na questão emocional, sentimental e mental, é a mesma coisa. Se nós estamos andando e fazendo a coisa certa, nós estamos longe das coisas erradas. De novo, é matemático. Então, quanto mais a gente souber o que a gente precisa fazer e conseguir fazer, mais o resto vai ficando distante, vai ficando para trás. No exemplo que eu até fiz aqui, com o braço aqui de negativo e positivo, ele é bem claro, né? O negativo normalmente a gente coloca sempre embaixo, o positivo em cima. Quanto mais positivo, mais longe do negativo. É fácil de visualizar, é fácil de entender. A gente só tem que estar ligado, antenado nisso, para conseguir se dar conta e fazer com que isso aconteça. Perceba e faça isso realmente acontecer. Inveja é um dos 7 pecados capitais. Também é uma boa leitura para a gente perceber o que são esses pecados capitais, né? Se não são coisas bem materialistas que nós carregamos, e cada um tem a sua demonstração do quanto nós estamos ainda num nível, às vezes, de inferioridade. A necessidade que nós temos de romper isso e de fazer o contrário. Que todos eles têm um antônimo, vamos dizer assim, um oposto. Vaidade, bondade. Vaidade não, inveja. Inveja, bondade. Então, para muitas vezes eliminar um, a gente tem que começar a praticar o outro para poder realmente começar a romper com isso.